Doppler 491, 1520 kHz, onda média. YG681, 5055 kHz, onda curta, faixa de 60 metros, canal nacional. Emissoras brasileiras da Rádio Continental do Rio de Janeiro. Nós estaremos de volta amanhã na frente esportiva local às 18 horas com o completo balanço do Campeonato Mineiro e a participação da nossa associação Atlético Caldeira. Isso em nome de Ótica Clipe, a serviço da Boa Visão. Um grande abraço, torcedor amigo, e até amanhã às 18 horas. Tchau, tchau.